Amanda, você trouxe o presunto? Não, o presunto o Ricardo guardou na caixa de isopor. O queijo e os biscoitos eu trouxe. Olha aqui eles. E a sobremesa? A sobremesa o Sérgio vai trazer. E o pão não deu tempo de comprar, porque nós saímos muito cedo. O quê? Não tem pão? E como é que nós vamos fazer os sanduíches? Ah, Laurinha, isso você fala com o Sérgio, que ia trazer o pão. Então, pão não foi você que esqueceu, não? Não, o que eu esqueci foi a manteiga.